está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Tente outra vez. Você tem dois pés para cruzar. Nada acabou. Não, não, não. Oh, tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Se vive a vida.